nada que foi preciso os implantes e o cabelo que era lindo nunca mais me tirou. Oh, oh, aqui estria comprida. Oh, oh, que coleção de ferida. Oh, oh, tá até hoje sem dar minha filha. Se isso não sai do banho de gasolina, pega um trem pra Teresina, que lá tem com que banhar. Chegou pra filha e disse assim: Mariazinha, vamos visitar o doutor. Ela assustou o motorista na corrida e a enfermeira, coitadinha, quando viu, desmaiou. Oh, oh, oh.